freio. Eu quero partir. Esse mano não anda, não sabe fazer frio. Eu escrevi na sua lata, tô no ápice. Sinto que era diversão, Link Park. No meu país o meme era o presidente. Eles não ligam pra quem não tem residência. Sempre me pedem pra eu ser obediente. Revoltada desde que me tendo por gente e me pedem paciência. Uma ação, deixa de ser uma prisão. Só porque não te privam de olhar pra janela, yeah. Não existe paz e amor entre esses irmãos. O sangue é só um líquido que corre nas veias. Faz um tempo que eu sonho e eu faço planos. A minha estrela guia quando eu penso nela. Quero as correntes brilhando, os panos insano. Todo dia meu ano e é tudo extenso. Meu tio casca igual a pau. Abaixo meu peito é de aço, seu pau. Tô com a rima na mira, na bala. Vocês estão na bala, esses caras são pau. Meu tio casca igual a pau. Abaixo meu peito é de aço, seu pau. Tô com a rima na mira, na bala. Vocês estão na bala, esses caras são pau. Esses caras são pau, esses caras são pau. Esses caras são pau, esses caras são pau. Esses caras são pau, esses caras são pau.